Base 14065, decola ao Zuno 1, controle Salvador, 119 decimal 35. 1935, azul 4065. Controle de Salvador, Papatão Augusto, quilômetro. Os quilômetros ao controle, contato radar, retoração, PRO 260, suba para o 060. Perdeu contato rádio desse controle, ao atingir 60, volta para Valença. Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065 ao controle, contato radar após 2000, linha da Lei da Morte. Lei da Morte após 2000. Porto quilômetro, ouviu o controle? Sim, ativo, senhor. Pro 260 em atenção nível de voo 060. Está presente, se autorizado, vai sair de proa direta no deixão? Ainda não. Mantenha a proa 260. Estou na presente, senhor. Está em condições Vitor, Mike e Charlie. A intenção é manter o amigo que ele faz proa direto no destino. Positivo, hora certa 19712, modifica para visual e prossegue a 1500 pés. Informe livrando a zona de controle. É, de forma na grupo que lança, mantém uma 1500 pés para direto visual. Luciano, 6321, chame Recife, 1960. Prossigo, 6321. Chame Recife, 260. 260, aquele abraço. Azul 465, você na sua. Vai manter a proa 220 por 5 a 10 milhas para evitar a formação. Autorizado o desvio, azul 465. É sim. Gol 20, 17, os pacientes de Ilhéus estavam abaixo dos mínimos. Gente, a última informação é que Ilhéus estava abaixo dos mínimos, aguarde coordenação. Tan 3193, livre acionar, chame pronto para o táxi. Luciano 6314, na final, cheque o trem, chame a torre, 1895, Camilo. 6314, LS10. Luciano 6314, voo autorizado, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Gente, depois 10614. Gol 2017, de acordo com o controle Salvador, Ilhéus já visual, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 240, perfil de saída da El, transição coral, pista no zero, primeira curva direita, transponder 0260, frequência do controle Salvador em 1,19 decimal 35. O 2017, cotejamento correto, reporte pronto para o puxo mega sanamento. Alô, Salvador, voo no 659, total de 106 pessoas a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alternando o aeroporto de Campinas, pronto para o saque. Confirmei o voo no 659? Mesmo, voo no 659. Menos, no 659, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxway Índia, quando o próximo chame torre em 1,8, decimal 95, ajuste no 0,4. Passa direita, ponto de espera, 129, muito grato, 649, com 1014. 3, na proa de mares. Com 372, vamos encurtar sua trajetória. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0,4, você está voando sobre a água, veio direto Duna para aproximação ILS, prossiga. Ok, 2.000, proa de Duna, OTAN 3172. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Azul 4065, chame Recife, frequência 1251. 251, Recife, certo. Mike Gillette, bom dia, chame a torre agora, frequência 11895, um grande abraço, prazer falar. Grande abraço, prazer, Dória Dourada, mais transferência. Mike Juliette Romeu, reporte final do 17, quem negando 0,4. Reportará final do 17, Mike Juliette Romeu. Bruno 659, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, mesmo falando. Oxalá 63, 1-4, Solos 1-8, Oliveira primeira direita, Solo Salvador 1-2-1-1. 2-1-1, Oliveira, na minha 3, eu não faço. Controle Salvador, azul 465 voltando, sem contato em 1-2-5-1. Vamos anotar algumas frequências, por gentileza. Amadá. A secundária no setor é 1-3-3-2-5, mas nós temos 1-2-6-0 ou 1-2-8-8. Acredito que o senhor consiga falar com o melhor centro de controle do Nordeste. Boa viagem. Com certeza. Obrigado. Salvador, 3193, ponto de espera pronto. 3193, autorizado a linha manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, 3193. Agora avistado Mike Juliette Romeu, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 12 mais. Pouso autorizado 17, Mike Juliette Romeu, alguma aeronave na final da 10? Não há tráfego a reportar na 10. Então vai direto na interseção da Papal, Mike Juliette Romeu. Sim, tipo. Gol 1659, decola os 21, controle Salvador, 12. 119-35. 119-35, 1-1-6-9. Confirma estimado para o push. Mais 4 minutos. Meio 59 em controle, está em contato radar após 2000, Leda, Leda 1. Após 2000, voa Leda, confirme. Confirmo sim, capitão. Quando o senhor cruzar 2000, pode iniciar a curva, voa Leda, após Leda e Rome. Gente, muito obrigado, voa 119-1659. 1884, livre acionar, chame pronto para o táxi. Condições de efetuar o push e deixar livre através da posição 04 para ingresso da aeronave da Avianca, que encontra na taxiway Alpha. Positivo, a gente vai coordenar então para deixar livre o ingresso 04 para a aeronave da Avianca. Livre o push, voo 884. Então, grata. Boa tarde, o Chanel 6327. Confirmo, senhorita. A princípio seria o 240 Parilhão. Parece que eu sei que as coisas lá melhoraram. Melhoraram. Condições visuais agora, aguarde coordenação e cópia nível 240. Obrigado, senhorita. Juliette Romeu Ciente, considere só os 2-2, frequência livre. 3193, autorizado decolagem, vento 090 graus, 119. 090. Caso que o pushback não tem seguro para botar na posição aqui remota, a gente não vai conseguir desbloquear essa posição. Vamos fazer rapidinho aí, por favor. Sem problema, muito grato, reporte pronto para o táxi. Obrigado. Chanel 6327, pronto, cópia. Afirmo. 6327, autorizado Ilhéus, Bia Golf 677, nível 240. Perfil de saída da EL, transição coral, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5033, frequência do controle Salvador em 119.35. Vai conforme então o 240 lá para Ilhéus, decola da 10, perfil da EL, coral, subido pela curva 677, na primeira curva direita. 5033, transponder 5935, será o contra-sonar. Chanel 6327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tomara, obrigado. 393. Controle, contato radar após 2000, Leda, Leda e Rumi. Leda, Leda e Rumi. Leda, 3172, livre, LS. LS, chamada responsável, reportador estabilizado, tá? 3172. Para o táxi do gol 884, tem 105 a bordo, 2 horas e 29 de autonomia, que é o TNR. É para 5.3235. Torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-4, Mongol. Via Índia, considera 295-1-0-4, uma boa tarde, Mongol 884. Chanel 6314, autorizado ingresso, parte principal, via Juliette, posição 04. O 1884, autorizado a linha e decolar, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-2-9. Direcionamento decolagem zona zero, voo 18, espaço. Mike Juliette Romeu está no escuta da Torre Salvador. Ok, senhor, com gentileza, desligue o transponder. Para 6.000, voa no mar e chega na mar e ajuste 1.04, câmbio. 6.000, foi de mar e 6.0. Com 1.659, chame Recife 1.251. Se não conseguir contato, a secundária é 1.3.3.2.5, certo? Não foi possível, poderia contagiar a frequência para 6.59 novamente, por favor? Positivo, a frequência é 1.251, a primária, e a secundária é 1.3.3.2.5, prossiga. Primária 1.251, secundária 1.3.3.2.5, braço, boa tarde, bom serviço, minha segurança. Boa. Decolagem 2.8, controle de Salvador, 1.19.35. Jama, 35, boa, 8.8.4. Boa tarde, voo 1.8.8.4, decolado na Fuca. Voo 1.8.8.4, é o controle, contato radar por 2.000, Jama, Aracaju, câmbio. 2.000, Jama, Aracaju. Voo 8.8.4, se possível, poderia entrar na flor de Aracaju direto? Ok, eu notei a sua solicitação, 1.8.8.4, contato radar. Obrigado. Tiro pro Aracaju. Ok, mantém Jamo, Jamo Aracaju, 8.4. 3.172, interceptou o curso do localizador da pista 1.0. Nesse momento, estabilizando, senhor. 3.172. Ciente, cheque o trem, torre 1.1895. 2.195, a torre está 3.172. Obrigado, senhor. Boa. 1.6, frequência do controle Salvador em 1.19.35. Foi Duna, desça para 2.000 sem restrições, com Bio 14 para aproximação ILS. Prossiga. Duna 2.000 sem restrições, 3.8.3.1. 2 pontos autorizados, pistão 1.0.0.0.0 graus, 1.3. Autorizado pouso, pistão 1.0, está 3.1.7.2. Confirmado pista seca? Afirmo pista seca. 3.1.7.2, graças. 1.251, boa tarde, bom trabalho. Boa. 1.966, boa tarde. 1.966 para autorização, Campina Grande, 370. 1.966 autorizado, Campina Grande, via Pesulu 1.0 até Neuma, após direto. Nível 370, perfil de saída Puca, transição Zipa, pista 1.0, primeira curva à esquerda. Transponder 5046, Frequência do controle de Salvador em 1-19-35. Ok, está autorizado então para Campina Grande, Aperzulu 10, até Neuma, após direto Campina Grande, nível 370, decolando a saída Puca, transição Zipar, decolando da 10 com curva esquerda, 504 meio transponder e o controle 1935 com 966. Bom, 966, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chama lá. Tran 38-3513 milhas para Dona. Autorizado a aproximação e ele é caminho. Autorizado ele é contra estabilizado 3835. Voo 1884, chame Recife 2685. 2685, boa tarde, 884. Boa. Reprise no 72, solo 32, olho para a primeira direita, solo Salvador 1211. Ok, recolha à direita, 219-73-972. Posso reparar o solo? É o voo 2097. Voo 2097, livre acionar, chalé pronto para o táxi. Salvador, 3172, livrando. Tran 3172, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Prossiga o táxi lento, via Alfa. Táxi lento, Alfa, reporte da Juliette, 3172. Voo 1966, em coordenação com a equipe de solo, informa o bang da companhia, efetuando o push no 03. Livre acionar, chave pronto para o táxi. Livre acionar, coordenação, informa o táxi, 960. Voo 2017, solo. Entre em coordenação com a equipe de solo, devido à aeronave no 05 da companhia, efetuará o pushback simultâneo, chave pronto para o táxi. Utilizando o curso do localizador visual 3835. 73835, chefe de trem, chame a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, 3235. Voo 620, está autorizado, aproximação em LS. Autorizado em LS, voo 620. 6327, livre acionar, chame o próximo para o táxi. Para o táxi, voo 2017, tem 1-42, 2 horas e 29, até Aracaju. Voo 2017, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via táxi a Índia, quando o próximo chame torre em 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, livre táxi até o ponto de espera na Índia, 2-0-5, voo 2017. São 3172, posição indicada 02, condições de prosseguir via Juliette até a posição 02? Juliette para o 02, 3172. 1966, informa a voz da TAM ingressando no pátio principal via Juliette para a posição 02. Paulo TAM 3155, autorização Guarulhos 340. TAM 3155 autorizado Guarulhos via UPZULU 10 até Papa Alfa Índia, direto Umbade, UPZULU 44 Pagode. Nível 320, perfil de saída da EL, Leda, Mótiva, pista 10, primeira curva à direita. Transponde 5040, sequência do controle em 119.35. Autorizado 320 para Guarulhos, APZULU 10, APA 44 Bate, da EL, Leda Motiva 5040, 1935. Semana APZULU 10 até Papa Alfa Índia, Piraí, Zip Direto Umbade, APZULU 44 Pagode, Aerovia. Ok, APZULU 44, Pagode. Pagode. TAM 3155, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passaremos o TAM 3155. Voo 2017, após a passagem do Airbus da TAM na curta final da 10, autorizado a linha Lima 6. Após a passagem da aeronave da TAM, autorizado a linha Lima 6, voo 2017. 1966, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 10 no 4. Autorizado, parte do ponto de espera da 10, 2-9, ajuste 10 no 4, 9. Solo 39, Olivra, primeira direita, Solo Salvador, 1-2-1-1. Olivra, primeira direita, Solo 1-2-1-1, 3-2-3-5. Solo Salvador, muito boa tarde, TAM 3-2-3-5, Olivra, pista. TAM 3-2-3-5, boa tarde, autorizado táxi, via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3835. Passando a linha 327 para o táxi, está com 78, Brasília, 4 horas. Puxando a linha 327, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste 10 no 4, vão voo. Táxi no 4, Índia, ponto para torre 2895, motor 6327. TAM 3835, reporte visual com irmãs da Avianca, taxiando no pátio principal. Passará 3835, está visual já com a irmã. Daqui a 150, vou receber. Sorredor 2231, Eixo Controle Salvador, prazer falar. Algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? Não, tá tranquilo, tá contigo aí. Direto Duna, ajuste 1014, desça para 5000. Duna, direta, para 5014, passaria do 2231. 1935. 1935, voo 2097. Passagem de aeronave da Avianca, autorizado ingresso pátio principal via Juliette, posição 09. Após a passagem do posto da Avianca, Juliette, posição 09, 3235. repita a mensagem? Ocean Air 6355, informação do Weber, autorização São Paulo, Guarulhos. Xaner 6355, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Piraí, direto Umbade, Upper Zulu 44, Pagog. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, pistono 0, curva direita. Transponder 5057, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagog. Pagode, nível 360. Mael, Leda Monte, Adesalda Nozera, curva direita. Responde 5057, controle 1119, decimal 35, Xané 635. Xané 6355, cotejamento correto, reporte pronto para o pistonete de acionamento. Botará. Boa tarde, Juliette, Tango, Zulu. Prossiga, Juliette, Charlie, Zulu. Clareza 5. Voo 1966, após a passagem do Boeing da companhia, está autorizado a linha de manter pistão no zero. Pode andar da companhia de manter no zero, 1966. Se o senhor fosse voar até o nível 180, como o senhor está indo para 240, tem que cumprir a saída, pois eu vou lhe transferir para o melhor centro de controle do Nordeste. Isso é fácil, mas a gente aceita o 180, senhor. Pronto, aí a gente resolve aqui mesmo. Suba e mantenha o 180, eu vou direto em Léo. Direto em Léo no 80, vocês devem manter. Meia, frequência do controle de Salvador em 119, decimal 35. E autorizado o convite. E a pressão 21, nível 360, PDAB, com a condição enérgica. Decolda no zero, curva direita fora. Estaciona aí 5066, Salvador, 1965, Azul 41, Oi. Azul 41, não é escotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, Salvador, boa tarde, bom nome é 20 de pro. Bono 620, boa tarde, autorizado táxi via taxiway Alfa, Juliette, posição 10. Alfa, Juliette, posição 10, 620. Clareza 4. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Aqui do meu competente assistente. Tá demais, obrigado. Pronto, 2097, coordenado, veio o código. De cor, muito obrigado. Voo 1966, decola 46, controle Salvador 12, corrijo 119, decimal 35. 0935, 966. Meia, passando 1.110 na Fucra. Voo 966, o controle está em contato radar. Ao passar 2.000, curva à esquerda, voa Jambo, subindo sem restrições. 2.000 esquerda, Jambo, 966. Passarinho do 2231 está passando Valença, desça sem restrições para 2.000. Para 2.000 sem restrições, 2231, obrigado. Senhor. 327, autorizado decolagem, pitono 0-0-0, 90 graus, 1-4. Canaer 6227, aguarda a passagem do Boeing 737 da Goa, retaguarda após livre acionar, chame pronto para o táxi. Informa a aeronave a prosseguir para a posição 1-0. Ok, após a aeronave da Goa, retaguarda, desceu 6227. O Canaer 6327 decola aos 548, controle Salvador 1-19-3. 1935, boa tarde, 6327. Confirme, Guardião 05, chamou a torre. Boa tarde, o Canaer 6327. O Canaer 6327 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Respeito a saída da EL, 6327. Guardião 05. Sim, está autorizado o decolagem, Guardião 05, comprou a sul, corredor a xé, o vento 090 graus no 49, o Kinegal no 0 no... Do 2231, na sua distância para a Duna, 21 milhas. Está autorizada a aproximação e alerta. Ciente, passaria do 2231. Fora de solo, comprou o Guardião 05. Guardião 05, ciente, chame o controle 1-19-35, confirme o POB. POB padrão 04, 19-35, controle. Ciente. Controle. Última call. Controle, Salvador Guardião 05. Guardião 05, esse é o controle. Prazer falar, prossiga. Prazer do nosso. Guardião 05, decolou em Salvador, está no farol de Itapuã, acendeu a 1010. Estou que tem dois chefes ao farol da barra. Ciente, Guardião 05. 2017. Na escuta, 2017. Está afastado de Salvador, 51 milhas. Nós vamos encerrar o serviço radar. Vai chamar Ilhéus agora, em 1201, e boa viagem. 601, grato. Bom trabalho, gol 2017. O 231 está saindo da camada aqui, eu já vejo o farol da barra e a fonte nova. Ah, muito bom para o 231. Isso aí, eu era piloto da Nordeste. Veterano. Gol 1966, chama Recife, 1-2-6-8-5. É a frequência 1-9-6-6? 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, obrigado, 9-6-6, até já. Sargento 2231, inicie redução agora para a velocidade de aproximação e cheque para pouso. Ciente, 2231, iniciando a redução. Controle, o Wolfram 6327. Prossiga. Gentileza, solicito nível 1-8-0 com final. Positivo, nível 1-8-0, submantém e voe direto para Ilhéus. Direto para Ilhéus, muito obrigado. Tem que confirma o indicativo da localidade? Wolfram 6327, mantém o ponto de espera da 1-0. Hotel Fox Lima, por gentileza, confirme quantas milhas se afasta e radial ideal de saída. 7, autorizado a linha e decolar pistão 1-0, vento 080 graus, 1-2-9. É mil pés. Autorizado, Serra Whisky Delta Lima, decola pistão no 7, curva direita, corredor axé. A senhora transponde 0150. Frequência do controle em 119, direção ao 35, após. Fox Lima, cotejamento correto para confirmar o POV? Para acionamento, táxi de colagem, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 04, bom voo. 3-1 no passador, né? Interceptou o localizador? Alternativa e visual alto 1-0. Positivo. Complete aproximação, cheque o trem, chame a torre 1-18-95, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela gentileza e se Deus quiser, até a próxima. Localizador, mais um, pelo Capitão Guardião 05, prossegue. Guardião 05, outra vez do antigo aeroclube, recebendo a sua pouso chamada para remetida. Ok, Guardião, controle da Ciete. 1-1935. 1935, bom trabalho. Salvador, boa tarde, o 2231 da Passaredo. Passaredo 2231, informa pista livre, vento 090 graus, 1-1-9. Ciente, 2 milhas do Rio de Serra, 2-2-3-1. Ciente, ainda não está. Sim, está chegando o cruzamento da cabeceira, 59. Não entendi, poderia confirmar? Está chamando cruzar 1-0 aos 5-9. Sim. Só para 5.000, ajuste 1-0-1-4 para o ILS Pista 10. Positivo, está autorizado, Serra Vitor 366, em descida para 5.000 com 1014. Escuta, 368. Tá bom. 368, 5.000, autorizado para o Azul 6908. 368, 5.000, autorizado. Espera, o Azul 6908. Muito obrigado. Sigma Max Net Romeo. Mandou a notificação para as 18 horas? Max Net Romeo, aguarde um minutinho, cobre por gentileza. Foxtrot Lima, tô autorizado o táxi, reporte na Papá. Oceano 6227, Salvador. Prossiga. Eu preciso falar com o voo 6327 da sua companhia. O senhor poderia fazer uma ponte, por gentileza? Claro, o 6327 está na escuta. Oceano 6327, a informação via Oceano 6227. Para que o 6327 voe Yukov, nós estamos encerrando o serviço radar e chamar ele em 120-1. Oceano 6327. 6327 copiou. Decola da Papá, prosseguindo direto com Proanote. Vai ser a India com Índia. Acione 01115 no transponder, o controle de Salvador opera em 1999.35. Passa para Max Juliet Romeu, correto com o cruzamento, confirma o PAB. Acionamento está autorizado quando para o táxi chame a torre em 118, pessoal na 5, e o chão time 1014. Max Juliet Romeu. Paulo Salvador, boa tarde, 1097. Tem informação novembro, está no dia 1, autorização com o Paulo Salvador. 1097, aguarde o copo, prepare a sair da árvore, Lefa. Blue Fox Lima, decola 01 no farol de Itapuã, controle Salvador, 119.35. 0935 para Itapuã, Lima. Quatro da Juliette. Tá, 3155, 1155, Galeão alternado, com 3.45. Ô, Gino, tá 3155, livre táxi da Patio no Índia, ponto espera, piscina 0, torre, 1.18.95, ajuste ao time, piscina 0.04. Centro da Patio no Índia, com a ponte espera, dono 0, ponto lado 18, salvento 5, ponto 0.04, ajuste, ajuste. Juliette, 2231. Gente, passarei 2231, manter a posição da Juliette. Após o. Depois da trânsito está taxando para a ponte espera, será autorizado seu táxi para remoto no 2. Tá. Opa, Romeu Fox Lima, altitude que recebo é 1000 pés, confere? Ah, sim, meu comandante. Positivo, helicóptero da Polícia Militar em sentido contrário aqui antes para atenção para mim. Da ciência está aberto, comando. Oceano 6227, eu agradeço a ponte mais uma vez. Chame Recife em 1251, caso negativo, 13325, boa viagem. Recife 1-3325, bom trabalho aí. Agora você vai levar o contrato, você vai levar o contrato. Autorizado o táxi para o pátio principal via Juliet, remoto 1-2. Juliet 1-2, obrigado. Gol 1-0, 097, pronto, cópia. 097, prossiga. Gol 1097, autorizado para Confins, via UPE Zulu 21 e conforme a rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Nítico, onde intercepta a aerovia. Aciona 5070, frequência do controle Salvador 119.35. Positivo, frequência livre, Papa Romeu, Romeu Fox livre. Leila, até daqui a pouco, meu comando. Certo. Momento do eixo da 10, Guardião 05, na curta final para pouso da 10, o Kennedy 10 no 4. Confirmo, está autorizado a cruzar mais de 2 e a aproximação da 10. Está autorizado, Guardião 05, cruzamento da cabeceira 10. Tem que autorizar com a hora a pausa do lado. Livre acionar, chame para táxi. Whisky, Rosca, Uniforme para o controle. Tente Whisky, Rosca, Uniforme, 1500 pés, com transporte na posição normal, prossiga via corredores, chame no través de Vera Cruz. Posteriormente, Vera Cruz, Paripo para Interlado. Mike Juliette Romeu, autorizado, táxi, reporte na papá. Stan 3155, autorizado decolagem, pista 10, vento 080 graus, 149. Stan 1 decolagem 3155. Azul BLA 98, velocidade. 330 agora. Ciente. Estado, aproximação para o pátio da Graé, a critério. Por conta em risco, vento 080 graus, 140. Desavistado, autorizado, apoio, passo do Graé. Mike, silêncio Romeu, aguarde a autorização para decolar. Juliette Romeu, decolagem da presente a critério, vento 080 graus, 12 nós, informa o tráfego da polícia, Alfa 750, prosseguindo agora em aproximação para o Graé. Não interfira com o tráfego, decolagem com Prona. Guardião 05, pouso a critério, vento 090 graus, 129, informa Romeu 44, Robson 44, agora decolando da 35. Vento de trás, uma graça para o trono. Mike Juliette Romeu decola ao 07, controle Salvador 11935. Vai transferir 11935 da presente, agradece o Mike Juliette Romeu. Stan 3155, decola 07, controle Salvador 11935. 11935, Stan 3155. Boa, solo Salvador. Boa tarde, hoje está na NES 314-445, autorização petroleira. Xena 6314, formação curso novembro, prepara a saída Momo, aguarda cópia. Momo novembro, aguardando a Momo. Ali está em contato radar, após 2000, rua Leda, Leda, Mótico. 2000, Leda, Leda, ótima, TAM 3155. Estou no 097 para o táxi, 070 a bordo, 3 horas até na Campinas. Ou no 097, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. No ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste no 014, bom voo. E a Índia, 295, ponto de espera no 0014, ponto 097, bom certo. O Chané 6314, espaço aberto. Corrigindo, o Mike Juliette Romeu está prosseguindo para a LCA, confirma. Escuta. É para ele, senhor. Gente, não desconhece essa posição, senhor. Está visual com o campo de Dante Juliette. Ah, positivo. O senhor conhece Simões Filho, aquela parte ali do Ceasa e aquele setor da rotatória antiga, o senhor conhece? Não? Conheço o Dante Juliette. É o Cia Aeroporto que o senhor se referiu? É, Cia Aeroporto. Positivo. Mike Juliette Romeu, próximo ao seu local de pouso, passa o Vitor Índia Juliette a 1500 pés em aproximação para a pista 197. Informação para o Mike Juliette Romeu. Tomou ciência do tráfego e já avisou o começo, Mike Juliette Romeu. Positivo. Correto, chame para puxa acionamento pontão 4, em Chané 6314. Sou 1014, chegada a bordo, pista 10. Legal, 8000, 2789, após o altavo, a bordo. Na chegada a bordo, para o 2789. Na rotatória, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame a torre, 11895. 85 Juliette. Estabilizado 6918. Tudo 6918, compete aproximação, chega o trem, torre 1895. 285, graças, uma boa tarde. Boa. Pela sua direita, reporte reingressando. Pela sua esquerda, corrigindo. Reporte no término do 360, que é legal no 014. Volta ao final 360.